Este é Dragão Sonoro. Pequeno no tamanho, grande na qualidade. Apaixonados por som automotivo como você. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém que me desse um amor sincero. Encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade já não tem mais fim. Eu não vou te deixar jamais. Uma pressão sonora de tirar o fôlego. Esse aqui é Dragão Sonoro. Manda a R2, a nova batida do Brasil. Caio e Cássio, produzindo mixagens melhores. A nova batida do Brasil. O criador de sucesso. DJ Rafael, o Teletor. Eu Sonoro, tocando forte e com qualidade. Manda os brothers, a maior referência em melody. Banda Batidão. Eu adoro quando toca em mim. Você me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Uma pressão absurda. Dragão Sonoro. Chama hoje ilusão. galera do rock. É o Sintonia Electra. Sintonia Electra, a batida incomparável. Yeah.